Novamente minha paixão, ela partiu, uma doença incurável, uma perca totalmente inacreditável. Nunca vou me conformar com o que perdi, mas pode acreditar, ainda sinto ela aqui. Mas olha, meus amigos, estou ficando louco, porque minha garota já não vive mais conosco. Oh meu Deus, quanta tristeza me invadiu quando ela dessa vida partiu. Quem determinou seu futuro foi Deus. Ela curtia hip hop como eu. Te ver de novo, eu tenho a esperança, pois de você nessa terra só restou lembranças. Você sempre disse para mim: Dyer, olhe para a frente, não olhe para os lados. A má companhia só te leva pro caminho errado. Mas aonde estiver, escute, Cláudia, minha paixão. No mundo que vivemos já não tem mais solução. O mundo não é legal, as pessoas são ruins. Elas tratam mal e querem ver o nosso fim. Eu quero que você entenda essas palavras, pois aqui nessa terra você não perdeu nada. Você foi embora, me deixou aqui. Me lembro como se fosse hoje o que você escreveu para mim. Fazendo uma arte, e aos nossos companheiros que com muito orgulho fazem parte do movimento, que é sim um talento que expira o sofrimento, quer cantar e expressar a verdade. Nunca foi fácil superar o preconceito, porque vivemos nas ruas e não estamos preocupados com o que eles falam de nós. Sabemos da necessidade de cada cidade. Agora na cidade está tudo mudado, pois eu tenho um companheiro que está sempre do meu lado. Você foi embora, me deixou aqui de tanta agonia, nem rezar podia. Mas enfim, Deus é bom e verdadeiro, e um dia acordarei desse pesadelo que foi perder você. Com você um dia me encontrarei, para te mostrar o tamanho do vazio que fiquei. Ela partiu, uma doença incurável, uma perca totalmente inacreditável. Nunca vou me conformar com o que perdi, mas pode acreditar, ainda sinto ela aqui. Mas olhe meus amigos, estou ficando louco, porque minha garota já não vive mais conosco. Oh meu Deus, quanta tristeza me invadiu quando ela dessa vida partiu. Quem determinou seu futuro foi Deus, ela curtia hip hop como eu.